Fora do solo, Mike, é corrida. Mike, é corrida, decolador de 28, chama o controle 199 do sinal 35. Controle 1935, tá. Completamente visual, 3153, a princípio vão voar. Leda, bridge tá fora da minha área de responsabilidade. Tá, pronto para cópia? Voltava para a Sierra aqui do Delta para Campinas, autorizado o nível de voo 400, via Upers Luno 6, decola da 17, após curva à direita, saída da El, após Leda, após voo e bridge, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponder 5450. Zero vai voar nessa proa 4 minutos, a hora certa 10:30. E após o senhor retorna, voo direto para a conquista. Reitero, vetoração Pro 270 durante 4 minutos. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4208, sente na Índia, passa o 190 para o 150. Azul 4208, controle via Mare, desça para 2000, ajuste 1014. Via Mare 2000, 10, 14, Azul 4208. São 3153. Estrada Brasileira. 3153, cumprindo a instrução do melhor centro de controle do Nordeste, está autorizado o voo direto Bridge. Bridge, obrigado, senhor. Sierra Kilo Delta, autorizado o acionamento, repassar ataque. Índia Novembro Alfa. Na escuta, do controle, Índia Novembro Alfa. O senhor vai partir agora para a final da pista 17, câmbio. Final da pista 17, Índia Novembro Alfa. Alfa Vitor Juliette. Prossiga, controle. Ok. Agora o senhor está autorizado a curvar à direita e prosseguir direto para a final da pista 17. Presente, na presença direita, voando final 17, o... Vai aqui, Juliette Romeu. Escuta, senhor. Você está a 500 pés? Afirmativo, 500 pés. Próximo à Mata Escura. Se o senhor quiser, eu ligo o setor. Não tem problema nenhum, não. Está no setor do presídio, é? Negativo, eu estou na área da pedreira. Ah, ok. A 500 pés não tem problema nenhum, não. Vou passar com os pequenos, as aeronaves de pequeno porte, na altitude aproximada de 1000 pés, no máximo. Ou melhor, no mínimo, meu setor, ok? Grato pela colaboração e confiança, Mike Gillette Romeu. E de novo, a Europa desça para a altitude de 1000 pés. Um ajuste 1-0 na base. 0 para 1000 pés, vem de novo a Europa. Chame controle 1-9-9-35. 1-9-35, tem morrida, 3-8-9-0. F-1-2-5-1, câmbio. 1-9-5, câmbio, obrigado e até a próxima. Boa. Boa. Opa, Tango Eco, Tango Índia, está próximo ao limite da área de responsabilidade do controle Salvador. Um voo visual no 085, chame Ilhéus, a frequência 1201, boa viagem. Zero cruzando 3000, ascensão 330, Búcaro. TAN 3890, este é o controle, meu. Cordial, cordial contato radar. Bom dia. Índia Nova Pará, chame a torre. A frequência é 1186 e solicite instruções para pouso. Chama na torre 1186, é o Índia Nova Pará. Alfa. Seria repetir para o Índia November Alpha, tudo bem? Prossiga, Índia November Alpha. Está prosseguindo, Índia November Alpha. Para cima da 1-7, o Índia November Alpha. Índia November Alpha, reporta na final da 17. Reportará na final da 1-7, Índia November Alpha. Que Juliette Romeu passa aí próximo o Índia Nova Maralfa, um Super Charlie 150. Em breve eu terei a outra, a segunda aeronave, que é o Alfa Vitor Juliette, também é um Super Charlie 150. Informação de tráfego para o Mike Juliette Romeu. Gente do tráfego, Romeu. Alfa Vitor Juliette, desça para mil bens. Descendo para o número 3, Alfa Vitor Juliette. November Alpha, autorizado pouso, pichão 1-7, vento 060 graus, 06 nós, altímetro 014. Autorizado pouso 1-7, Índia November Alpha. Alfa Vitor Juliette, chame a torre, a frequência é 1-186 para instruções de pouso, Alfa Vitor Juliette. 6-6-6 graus, melhor cobertura de Juliette, bom dia. Um abraço. Aquilo, Delta autorizado, reposta ponto de espera. Formação 2-2 3 control, clear to 8000, altimeter 1014, bound arrival, runway 10223. Roger, descente 1014, runway 10, passando 2223. The altitude is 8,000. I understood you descend to 8,000, confirm? Yes, monsieur. Roger, 1408, libera a velocidade de etapa? 4208, eu vou deixar a velocidade a seu critério. Opa, valeu, obrigado, 1408. TAM 3890, vamos chamar Recife, frequência 12685, boa viagem, 3890. Recife 2685, 12685, é o TAM 3890, bom dia. Boa. Júlio, Mike Eco Vitor Livre, presente. Gente, Mike Eco Vitor, frequência livre. Alfa Vitor Julieta, autorizado pouso, pistão no 7, vento 020 graus, 049, de altimetro no 04. Gente de pouso, autorizado pouso. Kilo Delta, está visual com Charlie 150 na final. Gente, encerra Kilo Delta após o pouso do Charlie 150, autorizado a alinhar e manter. Alfa Vitor Juliette, após o pouso autorizado, ligar direita, nota free, tapa. Sou o Salvador, aqui é o Fênix 57. Ok, o Fênix 57 está com 07 a bordo para a Operação Atlântico conforme defesa aérea, solicita o acionamento. That's right, papá. Não recebemos nenhuma coordenação da defesa aérea, acionamento por conta em risco e irei encontrar em contato com a mesma, ok? A afirmativa vai acionar então e chamará para o TAC. Solo Salvador, muito bom dia. É o TAN 3179, centro da Índia, autorização Guarulhos. Afirmativo, TAN 3179, Índia, confere Guarulhos, negócio de cópia. Agarro, qual vai ser a saída, por favor? 197, vento 070 graus, 059, hoje eu tenho metro no 04. Roger, do Santo 4000 feet, passarei 2223. 179, pronto para cópia? Afirmativo. 1379, para Guarulhos, autorizado nível de voo 340 via ANTUZU 44, decola da 120, após curva à direita, saída da AEL. Após lida, após voo, Eudes, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, corresponde 5457. Gente, autorizado 340 para Guarulhos, antes do 44, decola da 1-0, curva direita, da El, lida, Eudes. Controle 1935, torre 18-6, 5457, ao transponder da 3179, já está pronto para buscar estacionamento no 07. Tá, 3179, condicionamento correto, autorizado puxa, estacionamento e após para o táxi. Chama táxi. Ajustar agora, 1014, partir direto para a Duna, descendo para 3000 para o ILS, 6200. Direto Duna, desce para 3000 ILS, com 1014. Chené 6200. Liberada, velocidade? Eu vou deixar seu critério. Graças. Abrigou, azul 4208. 4208, vamos checar o trem e chamar a torre na frequência de 1018612. Torre 1186, azul 4208, obrigado, você vai daqui a pouco. Até. Voador, bom dia, azul 4208, final. ILS 1-0. Azul 4208, reporte também, pouso baixar travado. Baixo travado, azul 4208. Azul 4208, autorizado pouso, pistão no 0, vento 040 graus, 049, azul altímetro no 04. No 04, livre pouso no 0, azul 4208. 125, ONU, Romeu Lima. Do sol. Controle de Salvador, Papa, Serra Kilo Delta, cruzando 4000, ascensão. Papa, Serra Aquilo Delta, está em contato, radar, suba sem restrições. Sem restrições? Para. Confirma o nível, senhor? Para o nível autorizado. 400, muito obrigado. Ali, Salvador, o papapapá, Mike Gillette Romeo, livrou o setor de mata escura. Boca da Mata, aliás, está em águas claras e vai com proa de Amaralina. Positivo, livre. Livre, grato. Procedendo 2223, no restriction until 2,000 feet over. Roger, without restrictions until 2,000 feet, passando 2223. É o Fênix 57, está pronto para o táxi. 7 agora para o táxi, o que estamos recebendo o plano do seu PM? Quem fala vai taxiar até a interseção hotel para cheque de motor. Até hotel, ciente, reporte no hotel. Altímetro no 014, Fênix 57. 57. Siga. Positivo, livre. Azul 4208, no solo 46, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Eu te faço o backtrack para levar 219, azul 4208. O solo voltando? A sua escuta prossiga. Gente, o plano que o seu PM passou aqui para nós foi o nível 050, porém vai pro setor sul, é incorreto, ok? É, tem condições de ir no 040 ou a defesa aérea já está ciente disso junto com o centro? Que pode ocasionar conflito. É, solicitou reserva de nível, porém na área, tá? Na terminal vai manter o 040 de acordo com a orientação então do controle de Salvador. Definitivo então. Então entendido que nas terminais Salvador e Léo Expulso segura 040, após vai no 050, é isso? Afirmativo. Paulo Salvador, o Tantra 179 para o táxi com 1-1-3 a bordo, 4 de autonomia Galeão. 4 de autonomia Galeão, confirme apenas o POB, o Codinho, o Tantra 179. 113, 1-1-3. Afirmativo, táxi autorizado, Pátio Índia, no ponto de espera, chama a torre 186-1014, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, 186, Tantra 179. Paulo Salvador, bom dia, azul 4208, livrou, está na Alfa. Bom dia, 4208 da Azul. Táxi via Alfa, reporte Anza, Taxiway Juliette. Via Alfa, reporte Anza da Juliette, Azul 4208. Salvador, bom dia, tá? 3663, passo 200, sempre bem. 3663, meu cordial, desça para 8000, ajuste 104, chegada bom. 8.014 na bomba, 3.63. Oceano 6200, número 2 para pouso, velocidade 180. Reduzindo, 1809, Oceano 6200. Prosseguir na descida, o Oceanero 6200. 200 até 3000. 3000, com 1014, Oceanero 6200. Positivo. Rio 5973 para autorização de tráfego destino Recife, nível do estado 310. Azul 4208 via Juliette 03 ao portão. 0 pronto. 00. Segredo 2223. Did you intercept the localized course? Roger, completing approach and contact the control tower, frequency 1186 for landing instructions. Roger, I complete approach and call tower 1186, passenger 2223. Luciano 6200, passa 2600 para 2000 pés, direita 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Direita 080, está livre o localizador, aguardando transferência. Oceanero 6200. Good morning, madam. Com 434 é o controle, voando Mari para chegada Mari, ajustado 1014 até 5000. Na Mari 1014, desce até 5000, voa no 4. 709.35 e os canais conforme o briefing. Ok, decola da 10, curva direita, perfil da saída da Euleda. 119.35 é o controle de mais permanente, o briefing, força aérea está pronto para cruzamento, Fênix 57. Afirmativa, aguarde, já temos um Airbus Alpha 321 da TAM com a decolagem autorizada, confirma o POB. Ok, POB 07 e alterna Campos. O indicativo de Campos é? TP 5316 control, insert the altimeter 1014, clear to 8000. 8000, 1014, 3516. 6200 da Oceano, está agora 4 milhas só na passagem sobre o marcador externo em aproximação. Vamos checar o trem, chamar a torre. 1186, Oceano 6200. 286, boa. Oceano 6200. Boa. Está presente e mantém a posição? O Fênix 57 chame a torre para o cruzamento 1086. 1086, chamar a torre. Rio 5973, pronto para cópia? 5973, pronto para cópia. 5973, para receber, autorizado 310, via Upiru ISC 58, decola da 10, após curva à esquerda, saída para o transição Aracaju. Controle 19.35, 21.6, transponder 5441. Foi entendido o controle de saída. Rio 5973, controle 19.35, 21.6, transponder 5441. Autorizado 3.10, cabeceira 10, Pouca Aracaju, reforma 8.19.35, 18.6, 5441. E o 5973, cotejamento correto, reforço para posicionamento. Pronto para posicionamento. Controle Salvador, bom dia, tá 3179. 3179, esse é o controle, meio cordial, contato radar, Rui Leda, Leda Eudes, câmbio. Rui Leda, depois de Leda Eudes, 3179. TP 5316, speed should be now 250 knots for traffic coordination. Ainda não, mas... 5316. His speed should be now 250 for traffic coordination. Okay, sir, we are using 2509 5316. Valeu, tchau, tchau, tchau, tchau. Positivo, Mike, Juliette Romeu. Pouso, pichão no zero, vento 070 graus, 079, altímetro no 04. Tive pouso no 90, com 1014 agora no ajuste, pro Oceaner 6200. Pro cruzamento, Fênix 7. Posição. Maintain position 223. Approve text via Juliet gate 14. Via Juliet gate 14, positive 2223. Gol 134 sem restrições até 3000. Sem restrições até 3000 no 434. PN57 está pronto para o cruzamento imediato. PN57, autorizado o cruzamento na Delta, chame solo 121, 219. Oceano 225, livre LS. Livre LS, 6225. PN57 está cruzando na presente. Oceano 6200 no solo 857, mantenha eco. Mantenha eco. Chame solo 121, 219. 4000, 6200 no solo 857, o senhor mantenha eco, chama solo 121, decimal 9. Mantenha eco, 219 agora, bom dia, Xanera 6200. É, confirme pro Fênix 7 também, é pra chamar o solo? Fênix afirma, 219. Muito bom dia, o Xanera 6200, mantendo a eco. Xené 6200, autorizado táxi via...